luzes piscando no céu da cidade. Oh, oh, oh. Do crime à eternidade. Três sombras na rua, caos no olhar. Um gordinho de preto veio pra quebrar. Jaqueta vermelho, fogo, cadeira na mão, espalhando medo na multidão. O magro de verde, peruca disfarça, careca por dentro, querendo atacar. Rio do circo tentou calar o riso das crianças no ar. Terceiro gritava sem direção, roxo no peito, ódio na canção. Luvas vermelhas, voz como trovão, ecoava fúria no coração. Mas no picadeiro a vida dançou, nariz vermelho nunca se calou. Barbas longas, chapéus no ar, o riso é mais forte que o medo no olhar. From the prison to the sem multidão, agora são sombras na escuridão, prisioneiros da própria ação. E linos celtas cortam o ar, tambores pavendo pra despertar. Quando heróis surgiram do céu em luz, água e fogo eu em cruz. Asas ao vento, poder e justiça no mesmo momento. O caos caiu, o grito cesseu e o trio enfim se ajoelhou. Primeiro o preto, depois o laranja. Listras no culpa que a alma arranja. Camada por camada, identidade cai até que o sol olha arrastai. Colando fechado, silêncio em profundo. Sapatos pretos marcando o mundo. Sem nome, sem cor, sem voz. Só o eco do que foram após. From the prison to the perdeu sua ilusão. Pra contar. Ali não há grito nem plateia, só consciência que vagueia. O riso distante do velho show ecoa onde o vento soprou. Venceu na multidão. O crime é o silêncio final. Rir é mais forte que o mal.